Mike Zulu X-Ray tem livre ingresso no pátio principal. Reporte só quando o término do reboque. Ok, entendi. No meu outro visual com o mesmo, pode ingressar via pista até o pátio 4. Lima Romeu, livra a pista, correto? Bom dia, seu retorno. solo, Mike Zulu 8-way. Mike Zulu 8-way para término de reboque? Positivo, formando término de reboque. Gente, obrigada pela informação, bom dia. Ok, bom dia, graças. 5557, bom dia, informação em curso. É a ECO, copia 360 para Campinas. Autorizado Salvador Campinas, nível 360. Eu peso 196, Belo Horizonte, diretriz, conforme rota do plano de voo. Decolador 90, curva direita, da Eule da Bridge a saída. 5431, transponder, controle, opera 119, decimal 35. Sim, 557, a informação veio um pouco chiada, confirme por gentileza o transponder e a saída que o senhor copiou. Saiu a da Bridge a saída, via Pisolon 96, Belo Horizonte Triv, decolando 190, curva direita. Planejamento correto, somem pronto, feedback acionamento no 09, o trip. Autorização para Guarulhos, nível 380. Direcção 557, coordenada equipe de solo, chamei pronto através do 08 para o táxi. Confirme o que chamou o solo. É o gol 1161. O 1161, informação em curso. É a ECO, copia 360 para Guarulhos? Gente, é da ECO, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Eu fiz o 1161, Belo Horizonte, diretriz conforme rota. Decolador 90, curva direita, perfil da Euleda Bridge, 5432, o transponder, controle, opera 120119-35. Autorizado 360, Pesolono 0, Bridge, Pesolono 6, Belo Horizonte, conforme. Reclamando o perfil da Eule da Bridge, Nicolau 10, curva à direita. 5432, transponder 1935, controle. Contagiamento correto, também pronto, despega essa na meta, 90. Chamarão, Google, meta. Siga trip 5557. Ah, o perfil da saída é o Leda Bridge. Se o senhor quer voar direto Bridge ou direto Leda, após decolar, o senhor coordena com controle. Mário, Trip, chame táxi. Táxi até ponto espera no zero, ajuste 1011. Ponto espera chama 118.95. Fono 1160, está na posição 10, autorização de pista de estacionamento. Codem com infra-aero, chame táxi. Chamada táxi, Fono 1160. Uno 1160, 147 a bordo, hotel na Galeão com 3 horas e 55 de autonomia, pronto, táxi. Oliver até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera chama 2895. 1011 ajuste. Via Índia até o ponto de espera, controlado. 2895, obrigado.